ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. Pauta Musical está de volta com a magia da música erudita. Debussy e Messiaen são compositores franceses de tempos bem próximos ao nosso. Seus modos particulares de ver o mundo e suas formas de traduzi-lo diferem bastante de outros modos e formas do passado. A música de cada um reflete seu próprio sentir, mas ainda que os sentimentos, no fundo, sejam os mesmos desde o início dos tempos, a plástica em que são moldados é outra bem diferente. Entra em cena o versátil pianista que, ao se dedicar a tocar distintas correntes estéticas para bem fazê-lo, não pode dispensar a sensibilidade para compreender como pensaram e sentiram os respectivos autores, incorporando ainda o espírito de tais movimentos estéticos. De Olivier Messiaen, que viveu entre 1908 e 1992, Le Baiser de l'Enfant Jésus, da coleção Vent Regarde sur l'Enfant Jésus. A meditação sobre a infância de Cristo na contemplação do Menino Jesus, que tão próximo a nós, dorme e desperta, abre a porta e a tudo ilumina para beijar o mundo. Le Baiser de l'Enfant Jésus, de Olivier Messiaen, na interpretação do pianista Pascal Gallet. Se identidade artística é uma dimensão pela qual a arte também se manifesta, seu contrário, a diferença, também é útil para demonstrar as relações de que são feitas as realizações artísticas. Claude Debussy e Olivier Messiaen, o segundo igualmente radical e inicialmente influenciado pelo primeiro, são duas distantes faces do conservadorismo no campo musical erudito. Ouvi-los em par é um meio eficaz de destacar as individualidades criativas de cada um e um modo de fornecer indizíveis oportunidades de prazer auditivo. Até o próximo programa com mais um passeio pela magia da música erudita. Produção Musicabile em parceria com a Rádio Câmara. Apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Rodrigo Santos. Este programa também pode ser ouvido no site www.radio.câmara.leg.br. Entre em contato pelo e-mail pautamusical@musicabile.com.br. Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita. ZYC 488, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz, a sintonia do cidadão. Estamos apresentando Aplauso. Fui convidada pelo Zé, que tava dando uma função. Você dizer onde é que é, não tinha nem numeração. O Aplauso está de volta, hoje entrevistando a cantora Ana Belo. Ana, enfim, chegamos à participação da Ademilde Fonseca no seu disco. Ela gravou com você essa música aí, Arrasta a Pé. Foi um encontro especial, né? E foi na hora certa, porque mais um pouquinho a gente não pegava a Ademilde. E acabou que ela gravou essa faixa, que chama Arrasta Pé, que é do Valdir de Azevedo, né? Que é um compositor bem de choro, e letrada pelo Clécio Caldas. É um choro baião, muito conhecido entre os chorões. E a Ademilde já cantava, já tinha cantado em show há muitos anos atrás, mas nunca tinha gravado. Então, é um choro que também estava inédito, apesar de já ser do repertório dela. E esse choro é bem engraçado, né, Ana? O choro tem isso, né? Tem alguns choros mais choro-canção, que tem muito no disco também, os choros mais românticos, mais choro-canção mesmo. E tem esses choros mais brejeiros, mais engraçados, e que tem muito a ver com a Ademilde, porque a Ademilde, ela tinha um senso de humor incrível, assim. Eu tive a sorte de conhecê-la e de conviver um pouquinho, assim. E foi realmente uma pessoa que eu tenho uma lembrança, uma admiração muito, muito grande, assim. Eu quero ressaltar a vitalidade da Ademilde Fonseca. Nessa gravação de Arrasta Pé, a Ademilde estava prestes a completar 91 anos e cantando muito bem. E ela continuou, até pouquinho antes de morrer, participando de shows, dando entrevistas. É impressionante, né, Ana? Impressionante. Não, era uma coisa impressionante. Ela chegava aqui, chegou na minha casa, tem uma escada, até a gente ficou meio preocupada. Ela, pra subir essa escada, subiu. E, assim, com uma realmente, como você falou, uma vitalidade impressionante, assim, uma alegria de viver, aprendendo coisas, até ela falou uma coisa na gravação, nossa, eu tô com 90 anos e ainda tô aprendendo coisas, assim. Então ela tinha realmente uma generosidade, uma coisa que, nossa, eu admiro muito, muito mesmo. E tem outra coisa bacana no seu disco, Ana. Além dessa gravação histórica da Demilde Fonseca, o CD tem também uma faixa bônus. É um vídeo depoimento onde a Demilde fala da vida, fala da carreira, do choro cantado que ela ajudou a popularizar. E falando em choro cantado, esse é um gênero muito difícil. Canta-se muito rápido em alguns casos e a Demilde era fera nisso. É incrível porque a gente entende todas as palavras. Eu quero que você fale justamente dessa dificuldade de cantar chorinho, Ana. Eu sempre gostei de cantar rápido, eu falo rápido. Até é uma coisa que no teatro eu tenho que me policiar. Eu não sei se eu canto tão rápido como a Demilde, porque ela conseguia realmente de uma forma, sem perder também a intenção, né, que é o mais difícil. É. Eu acho de você ter também aquela... Tá cantando rápido, todo mundo entendendo e tando com a intenção, contando aquela história, né? Porque eu acho que tem muita historinha, muita palavrinha para contar. E o choro tem outra dificuldade, que é a extensão das músicas, né? Esse disco, a gente foi tudo muito assim, pensado milimetricamente, porque as extensões são limites. Por mais que você tenha uma extensão de voz grande, as músicas vão muito no agudo e muito no grave. Então, essa é uma... Acho que é uma maior dificuldade que eu enfrentei, maior até do que propriamente a rapidez das músicas, sabe? Mas foi uma... Depois que eu escolhi as músicas, eu falei, meu Deus, coisas difíceis de cantar, né? Eu vou fazer o show. Mas tá sendo... Cada coisa é um aprendizado e uma coisa muito boa, assim, que eu tenho só somado a minha vida, assim. É um desafio bom. Fui convidada pelo Zé, que tava dando uma função. Não sei dizer onde é que é, não tinha nem numeração. A curiosa começou com fé, mas não foi fé, foi da nação. Um violeiro pega até em outra votação, o sanfoneiro contra a mão. Arrasta pé, não toca pé, arrasta pé, foi arrastando. Peguei até lixo de pé, porque acabei de pé no chão. Quem quiser ir ao barracão do Zé, não vai em dia de função. É uma dourada sem olé, que eu não vou mulher, vou de mulher que eu ver facão. Nossa senhora, eu ia embora quando a vista escureceu. Com tanto tranco e sulavanco, fiquei manco e olha eu. Cadeirada, garrafada, peixeirado, pó comeu. No fim das contas, queimou que eu nem entendeu. Aquele arrasta-pé no barracão do Zé foi o maior panzé do Maranhão. E deu até um socorro e rabecão. Era um tantinho de mulher e homem saindo pelo ladrão. Pra não virar filé, eu que já tô cotó, saí de marcha ré numa perna só. O garnizé sabe onde faz chorar cocô, quase me fecha o paletó. Vixe Maria, mas que forró! Fui convidada pelo Zé, que tava dando uma função. Não sei dizer onde é que é, não tinha nem numeração. A furiosa começou com fé, mas não foi fé, foi da nação. O violeiro caquetá em outra rotação, o sanfoneiro contra a mão. O arrasta-pé não dava pé, o arrasta-pé foi arrastão. Peguei até bicho de pé, porque acabei de pé no chão. Quem que sair é o barracão do Zé, não vai em dia de função. É uma dourada sem olé que não for mulher, ou de muñeca ou de facão. Nossa senhora, eu ia embora quando a vista escureceu. Com tanto tranco e sulavanco, fiquei manco e olha eu. Cadeirada, carrafada, peixeirada, o palco meu. No fim das contas, quem morreu não entendeu. Aquele arrasta-pé no barracão do Zé foi o maior panzé do Maranhão. E deu até pronto-socorro e rabecão. Era um cantinho de mulher e homem saindo pelo ladrão. Pra não virar filé, eu que já tô cotó, saí de marcha ré numa perna só. Um garnizé sabe onde faz corococó, quase me fecha um paletó. Vixe Maria, mas que forró! A Acabamos de ouvir Ademil de Fonseca e Ana Belo em Arrastapé, parceria de Valdir de Azevedo com Clécio Caldas. Choro e o meu choro não é mágoa, é um rio que deságua, o meu pranto é oceano, mar de lágrimas. Eu estou entrevistando a cantora Ana Belo. Ana Belo, você está apresentando para a gente o seu disco de estreia, o Lágrimas e Rimas. Esse é um disco inteirinho com choros cantados. Conta por que você escolheu justamente esse gênero musical. É, porque a gente às vezes tem a tendência a achar chorinha só aquela coisa instrumental, exatamente por isso, por essa referência. E a gente percebeu, mas isso é choro? Várias pessoas falavam assim, eu não sabia que essa música era choro. Eu falei, é. É porque o choro também é uma maneira de cantar, é uma maneira da própria música, dos intervalos mesmo, da cadência da música. Ela tem uma propriedade ali. Então não é só aquela coisa tradicional que a gente está acostumada. Foi até engraçado, uma vez a gente fez um show aqui no Rio, e como eu ganhei o prêmio para fazer, aqui da prefeitura, para fazer o disco e depois para fazer os shows. Então a gente fez alguns shows aqui, e um deles foi uma contrapartida, onde a gente teve vários alunos de escolas e de cursos técnicos que não estão acostumados até a ver show e tal. E uma das meninas me surpreendeu, falou assim, chegou no final, falou, então, eu não tava querendo nem vir, sabe? Porque eu achei que esse negócio de show era uma coisa meio... Eu achei que era meio chato mesmo. Eu achei muito engraçado. Mas eu adorei, eu não sabia que essas músicas eram choro, tal e coisa. Então, eu fico tão feliz quando, assim, nossa, já fiz o meu serviço, né? Por hoje, essa pessoa já me falou isso. E ela ficou muito empolgada, queria que eu autografasse o disco. Falou, ai, eu queria vir mais, queria chamar todo mundo. Eu falei, que bom que eu consegui tocar aquela pessoa, aquele coração, né? Que a gente consegue já tocar um por dia, já é, nossa... E a gente ainda não comentou, Ana, mas o cantor e compositor baiano Moraes Moreira teve uma participação importante no seu disco de estreia, além de tocar violão na faixa Choro Novo, que é uma parceria dele com o conterrâneo Armandinho. O Moraes também sugeriu o nome do disco, não é isso? É, porque a gente, quando ele foi gravar, a gente estava muito na dúvida. Ah, o que você acha, Moraes? A gente não sabe muito bem, tá pensando em botar Chorando e Cantando, mas a gente tá na dúvida, o projeto no início chamava Chorando e Cantando. E aí ele falou na hora, ele falou, não, Lágrimas e Rimas. Aí eu fiquei meio assim, ele falou, Lágrimas é o choro, né? E Rimas é a poesia. E no momento eu fiquei um pouco assim, mas Lágrimas não é muito triste e tal. E aí ele falou, não, mas tem Lágrimas de Alegria, tal e coisa. E eu fiquei pensando naquilo, me fui pra casa com aquilo na cabeça. Tipo assim, não, é tão bonito, Lágrimas e Rimas, né? E depois fui me dar conta que até essa música que a gente gravou dele fala um pouco disso, né? Que a música fala, choro e o meu choro não é mágoa, é um rio que deságua. Meu pranto é oceano, mar de lágrimas. Então fala um pouco desse choro, que não é um choro de tristeza só. É um choro de alegria. Uhum. Então, eu acabei me rendendo às Lágrimas e Rimas do Moraes. Choro e o meu choro não é mágoa, que deságua, o meu pranto é oceano, mar de lágrimas. Canto tanto quanto for preciso, só pra ver esse sorriso em teus lábios se abrindo, feito uma flor. Não sei viver sem teu carinho, não sei viver sem teu amor. Faço esse chorinho pra você, pedaço meu de bom caminho, e vou sozinho, muito bem acompanhado, fico assanhado, assim doidinho pra te amar. Esse apanhado de instrumentos que me tocam, são tantas notas que pipocam pelo ar. Choro e o meu choro não é mágoa, é um rio que deságua, o meu pranto é oceano, mar de lágrimas. Canto tanto quanto for preciso, só pra ver esse sorriso em teus lábios se abrindo, feito uma flor. Não sei viver sem teu carinho, não sei viver sem teu amor. Faço esse chorinho pra você, pedaço meu de bom caminho, e vou, não vou sozinho, muito bem acompanhado, fico assanhado, assim doidinho pra te amar. Esse apanhado de instrumentos que me tocam, são tantas notas que pipocam pelo ar. Choro e o meu choro não é mágoa, é um rio que deságua. O meu pranto é oceano, mar de lágrimas. Canto tanto quanto for preciso, só pra ver esse sorriso em teus lábios se abrindo, feito uma flor. Ana Belo, de Moraes Moreira e Armandinho, Choro Novo. O violão dessa faixa é do Moraes. No próximo bloco, Ana Belo canta um chorinho de Aldir Blanc e outro do divertido Eduardo Dussek. Estamos apresentando Aplauso. ZYC 488. Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. Passamos a apresentar Pauta Musical. Um passeio pela magia da música erudita. Apresentação: Ana Lúcia Andrade. O ato de criar, por certo, tem inspiração divina. Tirar algo do quase nada, construir coisa inédita, mais do que uma capacidade, é um poder. Um poder inexplicável, porém perceptível, compreensível, admirável. A matéria primordial da arte é a criação. E esta mesma criação está também na recriação. Ambas são a síntese do ensinamento de Lavoisier, o famoso químico francês do século XVIII, que ensinou ao mundo: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os artistas não fazem mais do que transformar em perene realidade a máxima do grande cientista. Toda criação vem de uma inspiração em que o artista antevê a sua obra e traça o esboço do caráter que ela tem. Algumas vezes, a inspiração transborda a coisa feita e desencadeia a criação de uma outra ou outras obras, inclusive em diferentes linguagens artísticas. No século XIX, 1865, Mallarmé, consagrado poeta francês, brindou o mundo com o poema L'après-midi d'un faune, ao entardecer de um fauno, o qual, dentre outras virtudes, inspirou as ilustrações de Manet, o pintor impressionista francês, para a publicação de 1876, e Debussy, compositor francês, que escreveu já na última década daquele século um prelúdio marcado com selo de autêntica obra-prima. Mais tarde, 1912, o renomado bailarino e coreógrafo Nijinsky criou um magnífico balé sob as obras de Mallarmé e Debussy, ampliando um genuíno exemplo de identidade artística. Desta forma, distintas e criativas personalidades de nossa história ficaram ligadas por meio de um episódio de vida de um hipotético fauno que, num clima sensual, toca flauta nos bosques e se excita com a passagem de náiades e ninfas, passando a alcançá-las somente nos sonhos e visões de um sono profundo. Prelúdio ao entardecer de um fauno. Prélude à l'après-midi d'un faune, de Claude Debussy. prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Orquestra Royal Philharmonic, regida pelo maestro Barry Wordsworth. No próximo bloco, a mitologia continua. ZYC 488, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz, a sintonia do cidadão. Estamos apresentando Aplauso. O cravo que era bravo só pensava em ser o tal, pra rosa mais formosa que morava em meu quintal. A cantora Ana Belo está no Aplauso de hoje. O nome do CD de estreia dela é Lágrimas e Rimas, um disco de choros cantados. Ana, além de cantora, você também é instrumentista e atriz. Fala mais dessa trajetória que te trouxe até aqui, ao primeiro disco. Eu comecei na música, na verdade, através da flauta, né? Eu era muito tímida, ainda sou, mas era mais, assim, quando era pequena. Minha mãe, como todos meus irmãos, a gente estudou algum instrumento. E aí eu comecei pelo piano, como meus irmãos. Aí depois minha mãe percebeu que eu gostei da flauta e eu comecei a tocar. E eu participei de um grupo chamado Flautista da ProArte, que é um grupo que faz educação musical através da MPB. Então, todo ano a gente estudava um compositor brasileiro, né? E a gente estudava tudo, fazia o repertório dele inteiro. Então, foi uma coisa que me deu uma base muito boa. E desde essa época também eu já tocava chorinho. Quem toca flauta sempre toca chorinho, né? E aí, a partir daí, comecei a cantar dentro do grupo também, e por acaso fui acabar tocando numa peça. Uma amiga minha fazia uma peça, e alguém ficou doente, eu fui substituir. E nisso eu também acabei me encaminhando para o teatro, comecei a virar flautista desde os 12 anos, eu toco em peças de teatro. Comecei a tocar em algumas peças, sendo chamada, até que resolvi fazer faculdade de artes cênicas, né? Uhum. E, então a música e o teatro permeiam bastante a minha vida profissional. Então eu sempre toquei, sempre nas peças, sempre atuei e cantei, sempre faço muitos musicais. E essa minha vontade de fazer esse trabalho voltado para o choro já vinha desde muito, muito tempo, assim. E numa dessas passagens pelo teatro, lá em 2001, você protagonizou o badalado musical Cambaio, com músicas de Chico Buarque e Edu Lobo, com texto e direção da dupla João e Adriana Falcão. Conta pra gente o que representou esse espetáculo na sua carreira, Ana. Foi uma coisa que marcou muito a minha vida profissional, não só porque ser o primeiro trabalho grande assim, que eu fiz, mas o trabalho de muito aprendizado. Foi um teste com mais de 5 mil pessoas. Foi o primeiro teste grande, antes desse boom dos musicais, né? Acho que foi o primeiro musical com grande orçamento. Estava começando essa coisa dos musicais. E era um sonho, porque trabalhar num musical com músicas originais, né? Feitas para aquela época, do Chico Buarque, do Edu Lobo, direção musical do Lenine, a direção do João Falcão, o texto do João e da Adriana também, Falcão. Quer dizer, era realmente uma coisa incrível, assim, né? Conviver com aquelas pessoas, achar até natural que elas estivessem ali, né? De repente o Chico Buarque aparecendo no ensaio, você falava, meu Deus! Uau! Como assim? Foi um aprendizado muito, muito grande, assim. Eu acabei entrando no teste, nem sabia que eu ia ser protagonista, acabei virando no meio do processo. Né? E foi realmente muito marcante para mim. Foi uma peça que me ensinou muitas coisas. E eu sei que tem novidade, você está participando de mais um musical. Conta pra gente. Eu tô fazendo agora um espetáculo musical aqui no Rio de Janeiro, só com músicas do Chico Buarque. Também, né? Voltei pro. É uma história de amor, uma comédia romântica, né? Então, além do disco que a gente tá circulando agora com show, tem esse musical também. Qual é o nome do musical, Ana? Chama Na Bagunça do Teu Coração. Ele foi montado há uns 12 ou mais. Foi em 98, é um pouquinho mais, já fazia 15 anos. Foi montado em 98 pelo Cláudio Botelho e pela Cláudia Neto, fazendo como atores. Uhum. E é uma história super gostosa, porque ao mesmo tempo é muito romântica, muito divertida. E então conta a história de um casal que se apaixona e se separa e depois volta, enfim. Coisas que todo mundo passa, né? Situações da vida cotidiana que todo mundo passa e acho que o Chico sabe falar disso de uma forma muito, muito única, assim, né? Muito bem, o musical Na Bagunça do Teu Coração teve estreia no Rio de Janeiro, deve viajar pelo Brasil. Mas agora a gente retoma o disco de estreia de Ana Belo com a música O Bravo e a Formosa. Daqui a pouco tem mais conversa com Ana Belo. O cravo que era bravo só pensava em ser o tal pra rosa mais formosa que morava em meu quintal. Tão bela que era ela, debochava com desdém. Amor que vem e vai, amor que vai e vem. O cravo era o escravo de uma rosa juvenil. Quisera a primavera ser a fada da paixão, chegando vez em quando pra encantar um coração. E a rosa mais formosa poderia amar também. Amor que vem e vai, amor que vai e vem. O cravo era o escravo de um amor primaveril. Quem dera a primavera despertasse um grande amor, tocando corações com pétalas de flor. Traria a poesia que afastou-se das canções, tornando a vida bem melhor. Mas tanto desencanto que a paixão chegou ao fim. E o cravo reparou no jeito da jasmim, discreta em suas pétalas de aroma sedutor. Brotou um grande amor, enfim. E agora a rosa chora em seu jardim da solidão, sabida de que a vida sem amor não presta não. Insiste em viver triste sem dar bola pra ninguém. Amor que vem e vai, amor que vai e vem. A vida é mais florida pra quem sabe querer bem. Chora em seu jardim da solidão, sabida de que a vida sem amor não presta não. Insiste em viver triste sem dar bola pra ninguém. Amor que vem e vai, amor que vai e vem. A vida é mais florida pra quem sabe querer bem. Ouvimos Ana Belo, minha entrevistada de hoje, de Edu Krieger, O Bravo e a Formosa. O violino dessa faixa é de Nicolá Krasicki. Nesse universo todo de brilhos e bolhas, muitos beijinhos, muitas rolhas, disparadas dos pescoços da Chandon. Ana Belo, essa música aí, Diamante Verdadeiro, é um dos sucessos do Caetano Veloso. Ela foi gravada por Maria Bethânia em 78 e você encarou o desafio e apresentou a sua leitura, né? É, Diamante é outra também, que é do Caetano, que é outro que também não é um chorão, mas que tem essa música incrível, que foi gravada pela Bethânia também, que é outra cantora que eu admiro profundamente. E eu como eu gosto, sou atriz também, né? Eu gosto muito das palavras, assim, e eu ficava muito discutindo com o diretor do show, né? Como é que queria dizer, né? Esse choro, que ele estava querendo dizer com essa música. E eu acho que diz um pouco disso, que eu acho que tem a ver com essa coisa que a gente falou, né? De fazer do nosso jeito, de que... Ele fala, nesse universo todo de brilhos e bolhas, muitos beijinhos, muitas rolhas, que eu acho que essa coisa do, né, de viver nesse universo muito soberbo, de muitas, da sala de jantar, né? E que eu acho que a gente, que é exatamente como eu falo do choro, né? De tirar o choro da sala de jantar. Que, ela fala, pois todo toque do que você faz e diz, faz fazer de Nova York algo assim como Paris. Por isso eu invento e desinvento moda. Então eu acho que, é a minha interpretação dessa música para esse momento é justamente falar isso, que o choro tá aí e que eu vou cantar do meu jeito, da minha maneira. Falem o que falar, falem que ele tem que estar com champanhe, com qualquer coisa, mas eu quero cantar daquele jeito, né? Então essa é a minha interpretação do Diamante. Como eu falo que eu não sou compositora, infelizmente não nasci com esse dom. Mas então, o meu trabalho como cantora, já que eu não tenho, no show eu falo, eu não tenho essas histórias, eu queria contar essas histórias, né, dos compositores cantam, ah, quando eu compus essa música, eu estava naquele momento tal. Como eu não tenho essas histórias para contar, eu invento as histórias que eu acho que as músicas têm. Então a minha história do Diamante é essa. Nesse universo todo de brilhos e bolhas, muitos beijinhos, muitas rolhas, disparadas dos pescoços da Chandon. Não cabe um terço de meu berço de menino. Você se chama Granfino e eu afino tanto quanto desafino do seu tom. Pois francamente, meu amor, meu ambiente é o que se instaura de repente, onde quer que chegue só por eu chegar. Como pessoa soberana nesse mundo, eu vou fundo na existência e para a nossa convivência você também tem que saber se inventar. Pois todo toque do que você faz e diz só faz fazer de Nova York algo assim como Paris. Enquanto eu invento e desinvento moda, minha roupa, minha roda, brinco entre o que deve e o que não deve ser, e pulo sobre as bolhas da champanhe que você bebe, e bailo pelo alto de sua montanha de neve. Eu sou primeiro, eu sou mais leve, eu sou mais eu, do mesmo modo como é verdadeiro o diamante que você me deu. Pois todo toque do que você faz e diz só faz fazer de Nova York algo assim como Paris. Enquanto eu invento e desinvento moda, minha roupa, minha roda, brinco entre o que deve e o que não deve ser, e pulo sobre as bolhas da champanhe que você bebe, e bailo pelo alto de sua montanha de neve. Eu sou primeiro, eu sou mais leve, eu sou mais eu, do mesmo modo como é verdadeiro o diamante que você me deu. Essa foi a delicada interpretação de Ana Belo para Diamante Verdadeiro, Chorinho de Caetano Veloso. No próximo bloco, Ana Belo divide uma faixa apimentada com a rainha do choro cantado, Ademilde Fonseca. Tem também uma participação de Moraes Moreira no disco de estreia da minha entrevistada de hoje. Estamos apresentando Aplauso.